Não faço rap. Não faço rap. Não faço rap pra cuzão balançar o rabo. Porque esse mundo cão tem tanta maldade. Porque as pessoas usam tanta falsidade. Porque na favela tem crianças com fome. Porque que a porra dos políticos não some. Porque na terra tem tanto filha da puta. Porque a renda do pobre tá ficando mais curta. É muita pergunta e pouca resposta. O povo só se fode votando nesses bosta. Sou neto do sapo e não corro das treta. Vai me ver no Etelvina, só ando de bombeta. Nascido e criado na norte, passei nos testes. Agora a goma mudou, tô no extremo leste. De Guaianazes ao sapo, lutando ao lado dos rapaz. Me obrigaram a ir pra guerra, vou lutar pela paz. Cada vez mais gente morre, homem ou mulher. Dexter já disse, salve se quem puder. Eu vou na fé, vou lutar, peço forças a Deus. Paz pros seus irmãos parceiros e para os meus. Vamos lutar, favela, vamos que vamos, não desiste. Mas temos que ser fortes, porque a cena é triste. Lutem e lutem novamente, até cordeiros virarem leões. Seremos campeões. Lutem e lutem novamente, até cordeiros virarem leões. Vou que vou, liga o gol, mãe moiô. Ramelô tá de caô, otário, nós é o terror. A história mudou, negão, nós tá mais forte. O exército dos 13 é os guerreiros da norte. Jovens morrendo à toa por causa de treta. No meio do bolinho, um charada de bereta. Guerra tá em todo lugar, todo dia, toda hora. Em São Paulo, no Rio, nos países afora. E um homem chora, baleado no peito. Sua mãe o alertou, foi dito e feito. Essa é a luta dos vida louca contra o sistema. A gente vai com a rima, eles vêm com as algemas. Seixela, Zé Ruela, com rap a capela. Fala pra caralho, mas na hora ramela. Me chamou e eu vou, não falho na missão. Saio um pouco da rotina e curto um cine escadão. Mas se o governo quer guerra, nós vai pra guerra sim. Nós vai lutar, Nico, nós vai lutar até o fim. Lutem e lutem novamente, até cordeiros virarem leões. Seremos campeões. Lutem e lutem novamente, até cordeiros virarem leões. Achar que a paz sem guerra é ilusão. Sistema opressor treme pra revolução. Oprimir o pobre através da polícia. Derruba o traficante, abre a porta pra milícia. Exército americano mata sem ter dó. Humildes vilarejos no Iraque viram pó. Vermes armados que só causam tristeza. Em nome de pilantras vão atrás de riqueza. Não pago um pau pra nenhum filha da puta. Sou brasileiro, guerreiro, gangsta, rap na luta. Máximo respeito, Malcolm X, Sun Tzu, Gandhi, Luther King, Zumbi, família, Shaku, Marx, Che Guevara, África, Bambata. Sabotagem, easy, tá fazendo falta. Moro do lado da mata, Serra da Cantareira. Todo dia mó corre, sobe e desce ladeira. A vida me ensinou que nós é a voz do oprimido. Porque nós vive e convive, nós é o povo sofrido. Não aguento mais olhar esse povo sofrer. E pode crer, só cego pra não ver.